desculpar. Eu não vou demorar, não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade. Ninguém respeita nessa cidade. Amante não tem lá, amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade. Ninguém respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel, amante não usa aliança e véu. Joel na viola e Amor a Dois ao vivo. Família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade. Ninguém respeita nessa cidade. Amante não tem lá, amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade.